De repente aquela rima pensando em você, pensando na favela. São Paulo, Brasil, São Miguel Paulista, Lago Leste. Maloqueiragem total, é o início da caminhada, é a trajetória, é a glória. Um salve sincero a todos que acreditam e a todos que confiaram na nossa caminhada. 2013, família Causa Polêmica agradece, de coração, é a gangue. E a todos os parceiros e as parceiras que colam com nós, que correm com a gente. Eu dedico esse trampo aos manos que já se foram e que não estão mais presentes entre nós, mas jamais serão esquecidos. Jamais, jamais. Paz a todas as quebradas. Família Causa Polêmica. É o ano dos loucos. É pelos loucos. É só os loucos. Família Rutenclém Brasil na atividade. O rap é nós. O rap é nós. O rap é nós. Salve favela. Favela, favela até morrer. Favela, bom. 2013 é assim. Segura, é a sigla. We'll be right back.